Ele fez o sol levantar. Puxa, igualzinho ao fio. Agora você é o fio. Uau. Toca essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim. Toca, toca, toca, toca. Desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas desce no breu. E amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu. E o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois. O sol só vem depois. Anunciado no latim dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quer o rebento 100% e diz: leva o documento são a São Paulo das manhã, que tem lá seus Vietnã. A vela que o vento apaga, afaga quando passa. A brasa dorme fria e só quem dança é a fumaça. Orvalho é o pranto dessas plantas no sereno. A lua já tá no Japão, como esse mundo é pequeno. Farelos num sonho bobinho, que a luz contorna. Dá um tapa no quartinho, esse ano sai a reforma. O som das crianças indo pra escola convence. O feijão germina no algodão. A vida sempre vence. As nuvens curiosas como são, se vestem de cabelo crespo ancião. Caminham lento lá pra cima ao firmamento, pois no fundo ela se finge de neblina, pra ver o amor dos dois mundos. E a quarentena desce, ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas crescem no breu. E amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu. E o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois. O sol só vem O sol só vem depois. Tem sol. Tem. Tem. boto bebop no meu samba. Quando o tio Sam pegar o tamborim, quando ele pegar no pandeiro e nas abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, e aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Tudo bodo bobo bop bop bop.